Abandono 170, inicie redução de velocidade para 2309, seu número 3 na aproximação. Salvador, não sei bom dia, azul 5001, continuando para a Rafa, 5301, Guarulhos, pronto. 5001, Guarulhos, 24. Pronto, pronto. 5001, Guarulhos, 1360, curva 10. Recola pista 10, primeira curva direita, Zael, DT, Irumi. Controle Salvador 1208, responder 5176. Foi autorizado nível 360 para Guarulhos, seguia Bezulu 1-0, conforme rota de plano de voo, decola da pista 1-0 com curva direita após a decolagem, saída da El Leda Irumi, 1208, é o controle do Salvador, transponda 5176, azul 5001. Azul 5001, saída da El Leda Modifo. A informação foi para o 5001? Afirma, 5001, saída da El Leda Modifo. É o Leda Motman, 5001. Correto e pronto. É mais. Obrigado, Nero Matheus, pista 10. Para o táxi da 3305, com 159 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Fortaleza. Confirme a autonomia alternativa? Autonomia 2:50, alterna Fortaleza. 3305, parte principal, taxa índia, ponto de espera, 10 torres, 1895, que é legal, 10120. Vai. Até a via índia, até o ponto de espera, 10, quando lá, 2:295, tá? 3305. Alfa Juliette, Alfa Juliette, para o caminho a 2. Alfa Juliette, para o caminho a 2. 980, autorizado decolar, pista 10, retorno 700, 12. Plano 170 inicia redução de velocidade para 1809, a seguir tráfego da companhia, 10 milhas à sua frente com grade de 180, passando 2.500 pés em descida. localizador no Capavista, no 246. Como 246, complete a final e chame o seu observador 18295, bom pouso. 18295, boa noite. Salvador, boa noite, Romulo 246, aliás. Boa noite, Romulo 246, ponto 30, pistão 0, vento 170 graus, 149. Chuva leve na vertical, pistão molhada. Chuva pousa na 190, 246. Vai na patroa mais 5 milhas aí para evitar formações, tá? Depois já pode curvar a esquerda já. Seguinte, azul 4980. Autorização recíproca. Boa noite, 329, autorizado, 390, curva esquerda, Pucajá, Maracaju. Controle Salvador 01, transponer 5190. Cenas do nível autorizado? Nível 390. Autorizado, recíproca, 390, decolada 10, curva esquerda, Pucajá, Maracaju. Controle 1208 e aciona 5177. Vai dar 3-2, correto, pronto. Sério, está avisado na ILS, pistão normal. Chegou 1-1-7-0, continua a aproximação, aguarde pista livre. Chuva leve na vertical, pista molhada, vento 1-7-0 graus, 1-4 mais. Chegou 1-1-7-0, aguarde pista livre. Solo 1-6, chamando 2-1 decimal, né? 2-1 decimal? 1-0. 1-0, obrigado. Pista 1-0, Pista 1-0, tá 3-3-0-5. Pista 1-0, Pista 1-1-7-0, Solo 1-8, Chamino 2, Ana Lisbona. 1-1. Solo 1-8, 7-0, tá bom? 1-1-7-0, Alfa Juliette, pessoal 1-0. Alfa Juliette, 1-0. Quatro nove oito zero, chame Recife na frequência 1 2 6 8 5, alterna 1 2 5 4 5. Pode chamar o controle? Número 08, boa viagem. Valeu. Solo Azul, 5001. Escolhendo a equipe de solo, 5 vai ainda gol, passar retaguarda, autorizado, chame caixa. Coordenação com o time de solo, após a passagem da Renata Zagoni, circuito para mim. Azul, 5001. Desvio, se abote a término. 330, aponta ali o termo de desvio, tá? 3305. Para o táxi azul 4959, PLB 57, 3 horas e 10, alterna Aracaju. Azul 4959, parte principal, Cruzeiro 43, parte 1 índio, contributário da Mazera Torre, 1895, PNH no 021. 43, parte 1 via índia, quando pronto, 295, no 021 no Azul 4959. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Tijuana 3305, após desvio, está autorizado o trânsito de Jamo. Após desvio, Jamo 3305. Azul 2774, confirmação alfa, compre para Porto Seguro. Azul 2774, Porto Seguro autorizado, 180, golfinha 77. Decola pista no zero, primeira curva direita, saída coral. Controle de Salvador 1208, transponder 5405. 7780, golfinha 77, decola esquerda, coral 128, 5405. Decola com curva direita. Decola com curva direita. Coral 1211. Bora. Sala Azul 5001, no pronto para táxi, 4 horas e 40 de autonomia, 87 a bordo, alterna Ribeirão Preto. 107 a bordo? É, 87. Ação desta via BF para 4 mil pés, ajuste 1021. O 1868-81, desça para 2.000 pés, ajuste 1021, está autorizado o ILS, X-Ray pista 10, repete estabilizado. Desculpa, senhorita, mas o barulho aí não deixou eu ouvir. Eu gostaria que se repetisse, por favor. XM224, Aracaju, 190 autorizado, Golf 677. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda, saída Conde. Controle de Salvador, 1208, transponder 5404. 190 autorizado, Golf 677, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Conde. Controle 1208 e o transponder 5404, o Xené 6224. Xené 6224, correto, pronto. Xené 6224. Pronto, pushback acionamento, voo 9932 ao 08. 9932, gol, e pushback em táxi. Autorizado, samaritado, chegou ao 9932. Azul 2774, puxa, aciona. Azul 774, autorizado, faz frente em táxi. Será? Azul 4959, contato radar da decolagem, suba via, saída coral para o nível 140. Partida presente está autorizado com a direita na proa de coral. É, já ia pedir também, porque tem um CDB na proa aí. Obrigado. Azul 4959, corrijo. Obrigado. Valeu, Azul 5001, boa noite. Azul 5001, boa noite. Contato radar na decolagem, subavia saída da EL para o nível 360. Confirma se tem condições da presente para voar Leda. Afirmo, tem condições de voar Leda da presente. Se tiver algum desvio à frente, faça preferencialmente à esquerda. Temos um tráfego agora da saída Coral 1 até R72 à sua direita. Tá ciente do tráfego, se desvia preferencialmente, à esquerda da roda. Com azul 5001 no vando Leda. Ciente, azul 5001. Salvador, 9932, ponte para 90. 9932, boa noite, 3 da linha de decolar, pista 90, vetando 70 graus, 8 nós. autorizado a linha ali, decolar 1-0, vou 993. Boa noite, 1868, complete, assinale, chame torre, 1895, 10 ou... 1895, 10. Torre Salvador, boa noite. Gol 1868, estabilizado, X-3-0. 0-0, está estabilizado. 10, autorizado 2132. P21, repassar a estabilizada no X-3-0-7-3. Continue a aproximação, informa a pista livre, entrou nos 70 graus com medo de nós. Aguardando, nós escuta, boa noite, nós. Pistão na zero livre, pulo cruzado. Livre pouso pro gol 968. Dois, decola os 35, chama no 208, por favor. 208, boa noite. Azul 2774, pronto no ponto 0 na zero. Mantenha, Azul 2774. 3600, acione identificação da 320, voo Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 021. Controle Salvador, voo 9932, 2500, na Pucajama, Aracaju. Voo 9932, contato radar da decolagem de Silvagia, saída pública para nível 390. Abivia, 390, voo 9932. Controle Xené 6224, solicita acionamento na posição posterior, puxe bem. Xené 224, sim, time puxe. Autorização, semana para o puxo, Xené 6224. Salvador, boa, eu vou 1134, informação Bravo, para autorização Mateó. 1134, Mateó, autorizar 350, 317, bola do Xené 0, esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador 1208, transfone 5412. Está autorizado o Mateó 350, pelo Luna 7, Titão 10, na Ucra, Tritão Aracaju. Controle 1208, transponder 5412, voo 1134. Controle 1134, seja no correto, primeira curva esquerda, chame em pronto. Primeira curva esquerda, vai passar quando pronto. A 3600, informa que a chuva parou em Salvador, porém a pista permanece molhada. Boa noite, 68, Salas 38, M1, 2, 1, decimal, né? 2, 1, 1, 1. Porém a pista está molhada. Chegou na 723. Azul 5001, chame Recife, na frequência 125, decimal 1, Alterna 1-33-95. 251-3395, boa. O 774 autorizado a decolar, pista 90, ventando a 70 graus, 8 horas. 7-20, azul 2, 774. Uma mensagem, será minha 234. Azul 2774, contato rebelde de colagem, é presente, curva direita, prédio coral, ascensão para nível 180 autorizado. Canal 780, 2774. Agora, 1723, complete a final e chame torre 1895. 7, chama na torre 1895, informa que a chuva já passou, está com força e já está visual com a pista. Grato pela informação, bom tempo. Complete a final e chame torre, chame o centro Recife, 12685, alterna 12545, gol 9932. 2685, secundário 2545, gol 9932, boa noite. Afirmo, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Chegou no 723, entrou no 70 graus, 129, pouso autorizado, pista no zero. 7, autorizado, pouso, pista no zero, 723. 91. Chegou no 724, direita, já está com Índia, ponto zero no 0, 2, 1, 9, 5, ajuste no 0, 2, 1, 9, 9, 2, 2, 4. Gol no 868, ingresso de Leste, portão 1. Juliette do Uno, boa noite, meu irmão. Motor azul 2774, desvios à esquerda 210 por 15 milhas. Livre desvios azul 2774, reporte regressão na proa de coral. Reportará 2774. Azul 4107, acione identificação, desça via chegada Mari para nível 050, ajuste ano 021. Azul 050 via Mari, no azul 4107. passarelo 2224, sexta Bravo. Passarelo 2224, acendo a indicação, voo SAP para chegada Mário, ajuste no 021, informe no gás descida. Identificou e SAP no 021, reportará descida 2224. Salvador, passarelo 2224, agora para a descida. Passarelo 2224, desça para nível de voo 060. Descendo para o 060, passarelo 2224. Errado, mantenha o nível 140, chame Deus agora, 120, decimal 1, bom. Falo, Salvador, agora no 723, ligou. Bona 723, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 07, agora no 723. 107, informe velocidade, indicador. 290. Tem condições de manter até o próximo turno? Gente, programe sua navegação para após mais uma duna, o azul 4107. Passarinho 2224, é o número 3 na aproximação, mantenha a velocidade de 230 nós na descida. Passarelo 2224, no máximo 230 ou no mínimo, confirme? No máximo 230, nós da descida. Máximo 230, 2224. Pé 3600 está autorizado em LSX Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Autorizado em LSX Ray, pistão no zero, está 3600, reporte estabilizado. Autorizado alinhar e decolar. Retorno 60 graus, 62. Desregulagem, meu chanel, 2-4. Boa noite, eu vou 1 no 3-4. O azul já poderia para azul 4-1-0-7, tudo é a turma? Autorizado, turma da presente. Azul 4107, está autorizado a descer para 2.000 pés, ajuste no 021. Para 2.000 pés, não fique nessa de aeronave, só de turbulência. Gente, confirma a velocidade para qual era reduzir? 270 por aqui. Gente, 2709. Trato pela informação, azul 4107. 34 pronto no Pantera. 1134, autorizado a linha e mantém pista no zero. A linha e mantém no zero, 1134. Linha 224, decolou aos 49, curva à esquerda, pista da Conde, chama no 208. Boa viagem. 208, bolsa, né, 6224. Completo a final, chame Torre 1195. Uma Torre, agora está 3600, boa noite. 2224, instalada que irá ser de tráfego, posição 2 horas, 10 milhas, com o Nordeste, um eco 190, passando uma centena indecisa, tráfego da companhia. Corrige, tráfego da companhia azul. Passaria 2224. Controle Salvador, Chanel 6224. Prossiga. Chegando a 224, contato radar da decolagem, suba a linha, saída da Conde para o nível 190. Conde 190, Chanel 6224. Seria interceptando desvia direita para o 050 para evitar a formação, Chanel 6224. Chanel 6224, enquanto quantas milhas vai fazer desvio? 15 milhas, Chanel 6224, 15 milhas. Sim, já pode desvio, está autorizado direto, Conde. Pode vir, autorizado com o Chanel 6224. Controle azul 1407. Precisa. Como a turbulência está mais certa, está zero para 250 nós, ok? 22509, grato. Mantenha-se a dúvida. Passaria de 2224, inicia redução de velocidade para 2009. Vem reduzindo 2009, passaria 2824. Operação para o sequenciamento, curva esquerda, proa 040. Seu limite é o localizador. Esquerda 040, limite ao log, passaria 2224. 5 milhas, está 3600. Pistão no zero livre, pouso autorizado, está 3600. Pouso autorizado, pistão no zero, está 3600. Estação do Itavia, chegada a Mário para o nível 050, ajuste no 020. 050, via Mário, na Delta, Delta, Delta, Delta, 1934. Afirma, eu conheço 52 do voo. 1205. 1208. 8, obrigado. 2774, solicita 200. Aí, 2774, aguarde. Boa noite, Salvador. Boa noite, voo 1134. Contato radar na decolagem, suba via saída pouca para o nível 350. Tem condições de manter a proa? Afirmativo. Voo 1134, receba apenas o radar primário, não tem contato radar. Se o homem for transpondo modo normal, 5412. E aí, trocando equipamento. Para manter a proa ou a saída, o voo 1134? Tem condições de viajão da presente, tem um tráfego 12 horas, 9 milhas, é 2318, passando nível 120 em ascensão, viajão da presente. Viajão, gol 1134. Bravo 2224, para 4000 pés, ajuste 1020. 4020, passando 2224. Alfa Juliette para o 08. Afirmo. Para o 08, 3600. Azul 2770 autorizado nível 200. Afirmo. Passarinho 2224, para o seu par, 11 à direita, proa 090, autorizado em LS, reporte estabilizado. Direita 090, 2224. 4107, controle copiou essa informação. Autorizado para seguir para 2000 pés, você pode estabilizar. 2000 já estabilizado no LS, passarei 2224. Azul 4107, complete a final e chame o turno, Salvador 11895. Vai, Salvador 11895, vá. Fechando a minha 212, acionando a indicação, voo em Mário para interceptar a chegada a Mário, ajuste 10202 para nível de voo 060. Só 315281 da presente, desça para 2000 pés, ajuste 1020. Zona 2000 pés, 1020, presente, controle. Azul 2774, controle. Foi coordenado com o centro que vai chamar direto Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Agora encontra-se 8.9 milhas de coral. Serviço radar encerrado, chame Ilhéus. 120 decimal 1. Lono 098, acione identificação, desça para nível de voo 080, via chegada a Mário, ajuste 1020. Via chegada a Mário, 080, ok. 152, confirme a sua velocidade indicada. 2509. Condições de manter até a próxima etapa, 2509. Afirmativo. Gente, informe caso necessário a redução. Estabilizado, passarelo 2224. Passarelo 2224, complete a final e chame o turno Salvador 11895. 11895, 2224. 2 Salvador, passarelo 2224. 2 passarelo, reporte passando Simbra. Canal 70 graus com 10 graus. Canal Simbra 2224. 24 para a descida para Aracaju. Chegando a 224, aguarde. 6224. Chamando 6224, controle. Na sua escuta, controle 6224. 13 milhas para posição corre, serviço radar encerrado. Controle não consegue falar com Aracaju, solicite a descida ao controle. Frequência 120, décimo 3. 203, boa, 6224. Só para confirmar, velocidade 259 seria até onde mesmo? Pro 3152? O senhor consegue manter 2509 até próximo duna? Ah, eu fui mantido. Certo. O senhor é número 1 agora na aproximação. Informe caso necessário a redução. Está autorizado o LS a sua opção no zero, reporte estabilizado. Está mais estabilizado até 3152. Alexandre 6212, desça para 4000 pés, ajuste no 020. Chama 6212, em forma está indicada? Sim, tem condições de manter a presente velocidade até o próximo IPAP? Controle Salvador, boa noite, aqui no aeronave pelo 8 quadrado, descendo até o 0. 908 a 10. Lembra 2224. Azul 4107, fala 01, chama no 21, décima 1. 211, 4107. Destino 020. Vai seguir a Guarda Mari para o 090, ajustado 1020, número 08. 11134, cruzando 240. 1134, Recife, 12685, a perna 12545. 27524. Uhum. Obrigado. 4152, informa a pequena desesquerda pro 040 por 5 mil. Sim, já faz o Zil Verduna até 3152. 3152. Tá certo, obrigado. 1098, desça para a de voo 050. 050, boa, cara. Azul 6908, desce para nível de voo 060. Desce para o 060, 6908. Echelé 6212, após Mário Verduna. Afirmativo, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizado, ILS, entre pistão no 0 e pode estabilizar, deixa 6212. Sim, deixa eu chamar 6212. 2 vai iniciar a redução para a aproximação. Vai iniciar a redução para a aproximação. Seguinte, até que estabilizado, tem 3152. Camarão. Confirma, 1219? 10, 1210. 1210. Vou passar o 22, 224, Alfa Juliette, remoto no 2. Alfa Juliette, remoto no 2, 2224. Uno 098, busca via para 2000 pés, ajuste 1020, número 3 na aproximação. Descendo via para 2020, vamos fazer um pequeno desvio à esquerda em 10 milhas na prova. Bem, chegou 1098, após desvio, está autorizado para o de Duna. 1098. Estabilizado 3152. Então, 3152, complete a final e chame para o Salvador 1895. 1895, obrigado, boa noite. Longo no 098, está autorizado para seguir descida para 4 mil pés. Ajuste permanece 1020. 4 mil, boa noite.